Formoso és, formoso és. Tua beleza enche esse lugar. Formoso és, formoso és. Tua beleza enche esse lugar. Formoso és, formoso és. Tua beleza enche esse lugar. Formoso és, formoso és. Tua beleza enche esse lugar. Eu quero te ver face a face, assim como Moisés. Encher-me de alegria, assim como Davi. Dançarei